complete final ILS, Torre 1, no 895. 895, boa noite. Desça para 2000, autorizado sinal ILS XR, reporte localizador. Descendo para 2000, autorizado ILS localizador. 10, 3891. Cliente, cheque o trem de pouso. Baixar o trabalho. Autorizado pouso, 120 graus, 10 norte, gol no 972. Está livre o pouso na pista, 10, gol no 972. 3152, observa o tráfego puxando no 5. Quando tiver condições, vai prosseguir. Seguir o 737 e terminando o push no através do 4. Lá para o Nessa, iniciando o push. A posse prossegue táxi, seguindo a aeronave 3152. Vai ter ponto de espera 1895012, o ajuste 1170. 1895012, ponto de espera no 1170. 3152, se tiver condições, prossegue via Índia. Se eu prossegue o táxi via Índia, ou 3152. Boa noite, chegada Mari, desse mantenha 060. Trip 5237, voo e ETAP, está presente. ETAP 5237, obrigado. China 1913, fly direct to Elefa position. China 1913, fly direct to Elefa. Thank you. 3289, não estabilizou o localizador 10. Que livre LS, torre 11895. 895, 3289, não vai. Livre táxi, ponto de espera 10, voo 098. Livre táxi, o ponto de espera da 10, lá de 1895, voo 1098, ligado. Quem chamou? 3891. 3891, avistado, chame passando timbra. Chamada passando timbra. Voo 1970, ali mantém, prepare-se para decolar de imediato. Sim, mantém, voo 1970. Voo 1972, no solo 07, libere à direita, na minha escuta, até antes da Juliette. Brasileiro, 685, 5393, obrigado, boa noite. Voo 1170, completa o alinhamento e decola de imediato, vento no 20 graus, 08 nós. E decola 1170. O 237 desce mantém a 3.000 pés, 1.012 ajuste. Desce mantém 3.000 Azul 4221, no portão 8, continua até para nós. 91. Aguardando. Bolo 098, mantém o ponto de espera, número 2 para decolar. 2, pronto, espera, pronto. Mantém o ponto de espera, tá 3152. Mantém, 3152. Azul 4221, autorizado, chama o ponto para táxi. Autorizado, se tiver, chama na táxi 4221. Argentina 1913 with frequency 126.0 or we are 128.0. Okay, the second frequency 128.8. 128.8. 8, boa noite. 198, obrigado. Controle Salvador, gol 970. 70, suba o 370, saída PUCA. PUCA 370, 1970. Só Juliette, jogou 9772. 972, mantenha a posição antes da Juliette. Conceito da Juliette, 1972. Chame o solo agora em 121, 219. 219. Solo, gol no 972, antes da Juliette. O 972, será que aguardar? Tráfego no portão 8, puxando. Tira uma tipo, qual que é o nosso, tudo bom? O seu será o 10. Obrigado. Tá 3152, autorizado alinhar e manter. Ali mantém 3152. No solo 11, libere a direita, solo 219. Direita 219, 3291. Tá, 3152, pista livre, autorizado a decolar. 190 graus, 079. Autorizado a decolar, pista 3152. 2 Salvador, voo 098.190. Boa noite, número 2, mantém a posição. Mantém a posição, 098. Reporte antes da Juliette, aguarde ingresso no pátio. Reporte antes da Juliette, 3291. Na final, visão com o campo, 4062. Quem livre LS, chame a torre 18895. 295, azul 4062. Tripe 5237, desça para 2000, autorizado final ILS XR, reporte localizado. 2000, autorizado final ILS XR, reportará localizado, tripe 5237. Gol no 172, continue descida para 3000, ajuste 1012. 3000, 1012, 172. Tá, 3152, decola 012, chame o controle, boa noite. Controle, boa. Controle Salvador, boa noite. Tá, 3152, cruzamento em cena 2. queixa com o controle? Só 3152, tá agora cruzando 1500 na sua. A sequência, passo gol para o portão 03, 389. Zona 52, troque o transponder para 5577, saída Puca. 5577, já trocado, mantendo o perfil da Puca. Quando possível, pode marcar. E aguarde. Gol no 170, passa 150, chame o centro em 12545, antena 12685. 2545, 2685, obrigado. Gol no 098, ali mantém o no zero. Ali mantém o no zero, gol 1098. Prepara para decolar imediato, gol no 098. Sim, no 098. Trip 5237, Torre Salvador. 5237, ó. Condições de reduzir para velocidade de aproximação final da presente. Afirme, sendo retornado imediato, 5237. Obrigado. Azul 4062. Solo 15, libera direita, solo 1219. Gol no 098. Pista livre, autorizado a decolar, 190 graus, 089. Livre decolagem da 10, gol 1098. Obrigado aí, trip 5237. Aguarde, pista livre, autorização de pouso. O trem já está embaixo travado? Baixado travado, por nada, meu amigo. Trip 5237. Confirmando, vai ingressar aqui pro... Quilo 7 no pátio 3. Boa noite, mantém o ponto de espera, pista 90, azul 4221. Usando 130, o TAN 3152. Ativo, aguarde mais alguns segundos aí, transferência. Aguarde. O 098 decolou o 197, chama o controle, boa noite. Controle Salvador, obrigado, boa noite, bom 098. 3152, chame Recife 2545, alterne 1268.

5221 autorizado, decolar 10 graus 079. 1172, eu passei. Livre táxi até a CSBS, voo 172. Livre táxi até a CSBS? Para o voo 172, afirma. Muita microfonia na sua frequência, tem que ter uma alternativa. Por 172, o portão é 11. Então entende que está autorizado até o 11, é isso? Afirma, cela o follow me daí pra ela. Azul 4221, decolou 24, chama o controle, boa noite. Controle T98, 4221, boa noite. Controle Salvador, boa noite, Azul 4221, decolou na Gaião. 221, boa noite, Azul 3420, saída da Gaião. 340, saída da Gaião, Azul 4221. Voo no 098, passão 60, chave 5, frequência 2545, alterne 1285. Chamando o centro Recife agora, 2545, 2685, 098, bom dia. Azul 4221, passa 180, chame Recife. Frequência 1251, na antena 1339. Sobre Recife 251, altera 3395, Azul 4221. Obrigado. Obrigado. sorte, obrigado, hein, valeu. Siga a manutenção em freno. Prossiga, colega. Prossiga a manutenção. 970, prossiga. Isso até 4.10, ajuste 1.012. Tá, 3170, dessa via para 2000, ajuste 1012, reporte localizador. 4220, desse mantenha 3000 ajuste 1012. Obrigado a mais. Passarelo 2228, autorizado chegada a Mari, chama ideal de descida, voo e TAP, principalmente, número 3 na pessoa. Firmo, voo e TAP, chama ideal de descida, número 3 na pessoa. Localizador, TAM 3170. Livre LS, chame a torre 1895. 1895, obrigado. Para 4000, passarelo 2228, ajuste 10012. 2 Salvador, boa noite, TAM 3170. Boa noite, autorizado pouso, 110 grau 099. Autorizado pouso na 10-3-1-7. Boa tarde. Zero. Desça para 2000, autorizado final ILS X-Ray. Forma agora ajuste 10 na 1. 2000, recontrato estabilizado. Passaria do 2228. Forma agora ajuste 1011, está livre descida até 3000. TAM 3170 no solo 01, libere a direita e táxi até o portão 06 na minha escuta. Direita até o portão 06 na minha escuta, TAM 3170.